você quer me ganhar, tudo bem, vou acreditar. Mas vou pedir pra não ficar me comparando com aquele amigo seu que você está vendo em mim. Meu amor, não é bem assim. Vou saber amar melhor, bem melhor você.